Panorama Agrícola para 19 de dezembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, 19 de dezembro, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: para bom entendedor, meia palavra basta. Confira no Panorama Agrícola de hoje: cultura da oliveira, viável e dá lucro, saiba onde. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre jovens e computadores. Dica do dia. Doenças relacionadas à visão normalmente não apresentam sintomas, mas podem ser evitadas. Assim, faça exames com um médico oftalmologista todos os anos. 80% dos casos de cegueira no mundo podem ser evitados. Confira a entrevista de hoje. A cultura da oliveira como agregação de valor para a propriedade rural em Santa Catarina, uma cultura viável e que dá lucro, segundo o pesquisador Dorli Mário da Croce. Em Santa Catarina já são 30 hectares plantados no oeste do estado e em 12 propriedades rurais a EPAGRE avalia 5 cultivares para a extração de azeite e também para a conserva. E em breve deve sair um pacote tecnológico para a cultura da oliveira. Assuntos da entrevista a seguir com o engenheiro florestal Dorli Mário da Croce. Sim, nós temos em torno de 30 hectares já no oeste plantados, né? E talvez até na região aqui, até de Rancho Queimado tem. Algumas que a gente não tem muitas perspectivas nessa região. Mas a região de Campos Novos para o extremo oeste, ela é muito propícia ao desenvolvimento de uma olivicultura bem organizada. E já tem alguns produtores que estão com uns plantios de 4, 5 hectares. E além disso, nós estamos hoje fazendo 12 propriedades rurais, que praticamente essa semana deverá ser implantado todas essas unidades, a conclusão. Aonde que vamos, então, avaliar 5 cultivares das que melhor se destacaram no estado. Que seria algumas para 3 diretamente para produção de azeite e 2 que poderia ser uso múltiplo para a extração de azeite e também para conserva. E estamos fazendo um pacote tecnológico também na área de conservas, onde que temos já diversas metodologias que o agricultor poderá fazer a sua conserva em casa, né? Da mesma forma que ele poderá também extrair o seu azeite na sua propriedade, sem muita equipamento, tecnologias que vinha de fora, de outros países produtores. Então esse trabalho está sendo desenvolvido com calma, claro, porque é uma cultura nova, é uma cultura que ninguém conhece, e em alguns pontos do estado ela é uma cultura de risco. Embora que tenha outras regiões, depois que nós mais ou menos fizemos um mapeamento dessas áreas, que o interesse de alguns industriais, alguns produtores, querem levar para outros locais, mesmo onde que nós já testamos. Isso nós estamos fazendo e orientando e mostrando para eles os riscos, né, os prós e os contras da cultura. Mas é uma cultura promissora, é uma cultura que deu muito resultado. Você pode ver que tem pés. Esse ano de 2013 teve cultivares que teve pés dentro dos projetos que chegaram a atingir com 6 anos e 4 meses, deu 66,5 kg por planta. Então isso não é assim uma cultura então que eu diria que não deu certo. Na realidade deu certo e é o que nós estamos fazendo, gradativamente levando a campo para o produtor se acostumar com a nova cultura. Ele terá que se adaptar para ele sentir que é uma cultura diferente e que ele precisa ter coisas diferentes. Não é só aquelas tradicionais, culturas tradicionais. Então é isso que nós estamos fazendo. é para o pequeno produtor, Dorli e Mário da Croce, ou o investimento em oliveira seria mais para o médio produtor, para o grande produtor? Bom, a princípio, como nós estamos no centro de pesquisa para agricultura familiar, o objetivo maior seria atingir o pequeno produtor, né? Aonde que ele teria com os 10, 15 pés dessas oliveiras, produzir azeitonas que ele possa aproveitar dentro da propriedade para se fazer a sua conserva. Tem agricultores que nunca comeu uma azeitona, então ele tem condição de fazer. Da mesma forma que se no momento em que tiver plantios que justifique uma instalação de indústria e outras empresas grandes, elas poderão fazer esse trabalho e vir a instalar a indústria. Já existe também intenção de se instalar uma indústria para se fazer a extração do azeite e também da conserva. Então, tudo isso está acontecendo. Mas, qual município? Bom, existe um na região de São Miguel do Oeste, já tem uns interessados, na região de Chapecó também, na região de São Lourenço. Então, no momento em que nós criamos o problema, vamos dizer que não é problema, é solução, mas no momento que nós produzimos o fruto, automaticamente vai surgir a indústria. Isso é uma sequência lógica, né? É isso aí. No momento já tem agricultor ganhando dinheiro com a oliveira? Não, no momento não, porque são projetos novos. Ele foi a campo em 2006. 2008, nós produzimos o primeiro azeite extra virgem do estado de Santa Catarina, com análises feitas numa unidade piloto de Catamarca, na Argentina, onde que mostrou que o azeite produzido em Santa Catarina, ele poderá ser comercializado no mundo inteiro, porque existe o Conselho Olícola Internacional com sede na Espanha, que ele dá as características que os azeites deverão de ter no mundo. E nós estamos todos dentro dessas características. Então, por isso que vai ser um grande negócio, a qualidade nossa é boa, mas o agricultor ainda tem 2 anos, 3 anos no pé e ela começa a produzir com 2 anos e meio, 3 anos. Esse é o problema. Só para reforçar a ideia de campos novos até São Miguel do Oeste, sem medo de errar, é possível cultivar oliveira. Sim, e tem um outro detalhe, que a oliveira, elas são de pequenos microclimas. Talvez em alguma dessas regiões, eu citaria o seguinte, por exemplo, Ponte Serrada. Poderá ser que Ponte Serrada, em alguns locais no município, ela não dê. Por quê? É frio e úmido. Então a oliveira não se adapta em região fria e úmida. Mas o frio não é problema. O problema é a umidade. Então esse é o problema, que daí nós vamos ter que começar a trabalhar com a parte de doenças e pragas, né? Mas isso seria outra equipe que vem. Então a nossa missão é mostrar que é viável produzir e que dá lucro. Que não tem cultura que você compararia com outro. Se eu te mostrasse os dados, eu de vez até tenho medo de mostrar os dados quando eu vou dar uma palestra em relação a isso. Porque é uma loucura a agregação de valor. Então esse é o nosso problema. Então vamos com calma, mostrando a realidade, mostrando a tecnologia, ensinando, e gradativamente vai se instalando os povoamentos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre a cultura da oliveira com o pesquisador Dorli Mário da Croce, gerente do Centro para a Pesquisa da Agricultura Familiar da EPAGRE em Chapecó. Fique ligado no Panorama Regional. Jovens recebem computadores. Jovens rurais da região de São Joaquim, da primeira turma do curso de formação em liderança, gestão ambiental e empreendedorismo promovido pela EPAGRE, por meio do programa SC Rural, receberam notebooks, computadores e impressoras. Os equipamentos fazem parte da primeira ação do programa Jovem Rural nas Asas da Inclusão Digital. São financiados via Fundo de Desenvolvimento Rural, com 50% do valor total subsidiado pelo Estado. Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, o programa deverá atender 1.500 jovens e adultos entre a idade de 16 e 29 anos, com financiamento, então, para compra de notebooks, computadores de mesa e impressoras em operação financeira de até R$ 2.500. Os beneficiados terão 3 anos para pagar em parcelas anuais, com desconto de 50% para pagamento até a data do vencimento. Esses equipamentos são ferramentas importantes para que os jovens rurais possam aprofundar os seus conhecimentos. É a informática chegando ao campo. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.